Avistado, Whisky Fox Lima 17. Avistado, autorizado pouso na 17, 1070 graus, 110 nós, Whisky Fox Trot Lima. Whisky Fox Trot Lima. Salvador, boa noite, Luno 404, informação Sierra. Luno 404 da Gol, boa noite, acima identificação. Duna DS 2000, ajustado 1009, Luno 404. Para 2000, Gol no 404, 1009. Firmo, voa Duna, Luno 404. Voando Duna, Gol no 404. Dois volumes, hein? Bate o gol 1398. Índia Papa Oscar, local de estacionamento. Sente. Para 05, sente. Papatã Whisky Fox Lima no solo 21, libere a direita para Baeté. Índia Papa Oscar, livre ingresso, chame liberando a pista 17. Tantri 561, decolou os 22, chame o controle, 119.8. 198, Tantri 561, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, 3152, Nick da Serra. 3152, tu tá muito longe, mas vamos descer para 3000, ajuste no 009. Sendo identificação. Dá pra gente voa a ETAP? ETAP 3000 e deixa o voo 3152. 52, tá tranquilo. Controle Salvador, boa noite, tá 3561. 3561, boa noite, vigilância na saída Gole, transição ao Fito 3561. Gole ao Fito, tá 3561. Tocou no VR 3. No meio no 3, autorizado, linha e manter. Linha e manter, eu vou no VR 3. Salvador, web 5827. Tem que ser informação de terra para o Brasil. Quatro. Guarda, tá, é o dia? Boa noite, dia próximo. Até amanhã. Passaram 2224 na escuta? 2224, informo que o seu plano até um minuto atrás não tinha chegado no centro, ok? Aguarde, eu vou fazer um novo contato para ver qual é a nova posição. Ok, eu estou aqui com o número do plano, estou aqui a anotar o IC054. Ok, estou ciente, passaria 2224, já entrei em contato com a INS e a sua CHG consta no sistema, ok? É só questão mesmo de chegar no centro Recife para a gente autorizar. Aguarde. Ok, estamos em aguardo. Serra Papá, Serra Eco, passa 170 para o nível 400, Recife em 1-3325, boa noite, bom voo. 3325, obrigado, boa noite, bom trabalho. Salvador, radar, good evening, pro panorama 370, passada de 230, ready for descent, to Salvador. Pro panorama 3370, good evening, descend 4000 feet, my arrival, to Matron 009, Skok Agent, radar, over. Roger, descendo em Portaza, no ano 2009, Maria Raiva, Guzmanama, 3070. Ainda bom, descendo prático, vem esquerda, 5072, 98. Condor 077, request taxi. Condor 077, taxi via April 1, Juliet Alpha until holding point runway 10. That call tower 18-60, altimeter setting 1009. I have a nice flight. Condor 077, April 1, Juliet Alpha holding position runway 10. Send contact tower on 18-6, QNH-1009. Thank you. 2224, passa aí, depois do abstract de acionamento remoto no 4. Passarei 2224, coordene com a equipe de solo que após a passagem do 767 da Condor, está livre do seu pushback acionamento, chame táxi. Gente, após a passagem do Condor, puxa e aciona 2224. Condor 077, just confirm you hold short runway 10. Your taxi approved until holding point. Yes, confirm we taxi to the holding position runway 10, hold short of runway 10. That's it. Copia. Vendo separação com o Alfa Tango 72 que acabou de decolar. Seria a respeito de estar mantendo a posição? Tudo bem. Está autorizado a decolar agora 080 graus 099, gol no 693. Piso no zero, perfil da Dael Leda. Após direto bidive com curva direita. Transponder 5067, controle 119.8. 30340, via Bruce, 50, fala fechou no 0, Serena El, Leda, bidive. 5067, o transponder 198, o controle, Web 5827. Web 5827, cotejamento correto, chame pronto. Chama pronto. No 193, decolou os 27, chama o controle de Salvador. 199.8. 198, 193. Salvador, gol no 193. O número 93 da Gol, contato radar vigilância, prossiga conforme autorizado. Boa noite. O número 93. Segue conforme autorizado. No 193, boa noite. Olha o 3152. 3152, aguarde. TAM 3561, passa 140 em subida. Recife 1260, boa noite. TAM 3561. 1260, Recife, TAM 3561, boa noite. O 3152, prossiga. Pode descer para 3000 ou mantenha a restrição em etapa? Para 3000 sem restrição, 3152. 3000 sem restrição, 3152. 1885, autorizado decolar, 080 graus, 099. Livre decolagem, 1885, 70. 70, o reporte avisando. Subir, mantém o 70 e aguarde. 52, no meio. Obrigado. Informação em curso, Sierra, copia. Copia. Então, 3858, Fortaleza aprovado nível 370, via peso Luno 9. Decola da pista no zero, perfil de saída Momo, transição Frodi com curva esquerda. 5464, transponder 1998, controle. Peso 370, Momo Frodi, a peso Luno 9, decola da 10, curva esquerda 5464, transponder 1998, controle. Tá 3858, cotejamento correto, chame pronto. Chama na graça. Clear to line up and maintain. Condor 077, line up, And hold position runway 10. 2224, Trânsito para o táxi, POB 280325, Alternando Fortaleza. Gente, passaredo 2224, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera Pistão 0, quando lá a torre no 186, ajuste agora 10, 10, bom voo. Ok, via Juliette Alfa, quando for para o ponto 186, ajuste 10, 10, graças a Deus. Uno 885, decolou os 30, chame o controle em 119.8. 198, boa noite, 1885, tá bom? Boa noite. 1885, gol decola. 885, contato radar na decolagem, vigilância, prossiga conforme autorizado, gol no 885. Turbina 360, conforme autorizado, 1885. Equipe 5216, controle da presente, boa direto para o VOR Alfa Romeo Uniforme. Você manda voando para Alfa Romeo Uniforme? Isso, eu em Aracaju. Ah, ok, por um instante, obrigado. Rael Leda Bidev. Rael Leda Bidev, gente. Obrigado. Zero 77, clear takeoff, 080 degrees, on 2 knots. No, 077, clear for takeoff, on 1 knot. 889, Galeão aprovado, nível 360, rota via Peruísque 50, Bidev, Upper November 857, Serra Golf Romeo, Upper Zulu 16, Group, Upper Zulu 14. Decola da pista 10, perfil da Dael Leda, após direto Bidev com curva à direita. Transponder 5065, controle 119.8. Então, o gol 1889 foi autorizado para Galeão, no nível 360. Decolando da pista 10, a saída é da Euleta, depois direto Bidev. A Peruísque 50, até Bidev, aliás, depois de Bidev, Upper November 857. Serra Golf Romeo, Upper Zulu 16, Grufe, Upper Zulu 14, depois Galeão. O transponder 5065198, o controle. Gol 1889. Gol 1889, cotejamento correto, chame pronto. Chamaremos. Haveria possibilidade, senhora, de solicitar o 400 para o 1889? Nós tivemos muita turbulência aí no nível baixo aí na chegada. Afirmo, aguarde a coordenação junto ao centro, o 1889-400. Ok, obrigado. Mandei a Condor 0777, passing 2,000 feet, climbing 330, level. Condor 3077, Roger, ready, contact on the departure. Proceed as clear to level 330. As clear to level 330, Condor 0770. Então 52, da TAM, desce 2000, livre LS. GLS 3152. Estabilizou o localizador, gol 404. No 404, ciente, Duna, completa LS 1862 a torre, boa noite. Chamar a torre 186, gol 404. Gol 36, aguarde a cópia. Guardando, obrigado. Gol no 889, na escuta. Permitido, senhor. Modifique nível para 400, gol no 889, cotejo. Modificando nível para 400 para o Galeão, o gol 1889. Web 5836, informação em curso, tango, copia. Copio 5836. Web 5836, Recife aprovado, nível 330, via Peruísque 58. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju com curva à esquerda. Transponder 5042, controle 119.8. Autorizado Recife, nível 330, via Apero Whisky 58, decolo dando zero, o curva esquerda, perfil da PUC, transmissão Aracaju, 5042 no transponder, 198 no, é o controle, Webjet 5836, portão 4. Web 5836, cotejamento correto, chame pronto. Chamarei, obrigado. Restrito ao 340, o 1885. Trip 5216, passa nível de voo 110 para 170, Recife em 126, decimal 85. Boa noite, Trip. 12085, boa noite, obrigado. Rama 370, passing ETAP now, descending 3000. Roger that. ETAP to Duna, clear for less approach runway 10, descend 2000 feet, compact establishment localized. Boop, Duna, Rama 370. Descending 2000, ETAP Duna, we call you established on localizer, Boop, Rama 370, runway 210. Copia. Prossiga, ascente da Tango. TAN 3662, Natal aprovado nível 370, via Pêsulo 10. Decola da pista 10, perfil de saída PUCA, transição Zipar com curva esquerda. Transponde 5062, controle 1998. Oi, 3152, torre 1862, boa noite. 86, obrigado, boa. Prossiga. Copie até 370 autorizado após a Pizulu 10, depois a transmissão saiu. Ok, ciente. TAN 3662, Natal aprovado nível 370, via Pizulu 10, decola da pista 10, perfil de saída PUCA, transição Zipar com curva esquerda. Transponde 5062, controle 1998. Autorizado Natal 370 na PUCA Zipar Apesolo 10, decolada 10, curva esquerda e aciona 5062 e o controle 119.8. TAN 3662. TAN 3662, cotejamento correto, chame pronto. Porto Nemes. Uno 404, no solo 38, livre à direita, solo 121.9. Aprovado nível 350, via Peruísque 58. Decola da pista 10, perfil de saída PUCA, transição Caju com curva esquerda. Transponde 5060, controle 199.8. Equipe autorizada 350, Upper Whisky 58. Decola da 10, PUCA Aracaju. Primeira curva esquerda. 5060 transponder, 198 é o controle 6310. Poxa, né? 6310, cotejamento correto, chame pronto. Chama. Solo Salvador, Bruno 404. Bruno 404, táxi via Alfa, Quilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, Quilo, pátio 3, vai reportar para ingresso no principal, Bruno 404. Localizer 10 Blue Panorama 3370. 3370, clear left, contact tower 186. 186, thank you, good night, Blue Panorama 3370. North Tower, Blue Panorama 3370, establish on ILS 10. Roger, Blue Panorama 3370, report passing Simba Radio Beacon. Call you passing Simba Radio Beacon, Blue Panorama 3370. What's the code for us? Good night, Condor 070. Bye. no solo, 40, libere a direita, solo 121, decimal 9. Lembraram 21939, não se vê. Simbra, Blue Panorama, 3370. Blue Panorama 3370, clear to land, runway 10 060 degrees 09 knots. Clear to land, runway 10, Blue Panorama 3370. Alvarante 31, 510. Boa noite, são 3152, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, reportar ingresso, pátio principal 3510. Uno 404, via pátio 1, no portão 06. 06, gol no 404. Estabilizado no ILS 6748. 6748, Complexo LS, Torre 186. 186, 6748. Porra, Salvador, boa noite, Abigente 6748. Estabilizado ILS, baixada travada, pessoal. Sub 6748, aguarde autorização de pouso. 48. São 3858, 27, pushback acionamento. São 3858, aguarde para início do pushback acionamento. Spartax Web 5816131, 4 horas e 10, Marulho. 5827, táxi até o través do portão 612, ajuste no 010. Na grama, pro programa 3370, joining out. Web 5827, copiou a torre, qual é o solo? 612. Web 5827, confirme. Até o través de 612. Ok. Guardando para ingresso, parte principal 3152. Afirmação 3152 vai dar passagem ao Boeing da Web após ingressar no pátio 1 para o portão 09. Sente agora passagem do Web após o mesmo 09 ao gate, afirmação 52. Blue Panorama 3370, text vai a Alpha Kilo, Apron 3, report to enter May Apron. Alpha Kilo, Apron, gate number 3. Apron 3, Blue Panorama 3370. Negative, Blue Panorama 3370. Your gate will be stand 11 on Apron 1. É, you taxi via Alpha Kilo Apron 3 and you will report to enter Apron 1. Okay, we'll call you Alpha Kilo, we'll call you entering Apron 1 for the Senna 1111. Web 5827, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no zero, quando lá torre no 86, bom voo. Tá 3858 na escuta. Coordene com a equipe de solo que após a passagem da retaguarda da aeronave da companhia, que vai parquear no 9, correção, que vai passar daqui a uns 30 segundos a retaguarda, tá livre de chame para o táxi. Estacionamento 3662 no 3. Tá 3662, livre chame para o táxi. Autorizado a reparar o táxi, 3662. Ingressando o pátio 1, visual objeto 3152. Tensão 3152, portão 09. Era na 3152. Pessoal 121, decimal 9. 219, desligando direito, mensagem 14. Good night, clear to line up and maintain. Line up and maintain, Web 5827. Somos Salvador, boa noite, objeto 6748, livrou na sua escolha. Boa noite, Web 6748, táxi via Alpha Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo Pátio 3 reportará para ingresso do pátio principal, Web 6748. 22224, está concluindo 220. Chané 6310, número 2 no setor. E aguardando para puxar chamamento 6310. 70 degrees, 09 knots. 36, approaching Apron 1, to Panama, 3070, going to 87. Roger, maintain position on Apron 3, stand by to enter Apron 1, Blue Panorama 3370. Roger, maintaining position to Panama, 3070. No 889, aguarde para início do pushback acionamento. Gente, aguardando no 889. Detect Salvador Approach Control, frequency 119.8. Bye bye. 5827, passing 2,000 feet on dial departure. 5827, radio contact, climb maintain 340, dial departure. Climb into 340. 5748, mantém a posição, a retaguarda do 767. Mantém a posição, a retaguarda 6748. Stand by one, maintain the departure. Maintaining the departure, I've got 582. Perfeito.